Olá. Excluindo, evidentemente, os ateus que desconsideram a existência de Deus, o homem tem inventado muitas formas de se dirigir aos seus deuses, ainda que eles chamem de Deus ou deem qualquer outro nome. Ou até mesmo usem o nome de Jesus, o fato é que tem havido muitas invenções nesse sentido. E há aqueles que simplesmente não oram, e há aqueles que oram de várias formas tradicionais ou não tradicionais, enfim, há muita variedade. Nós temos visto aqui nessa pequena série que os discípulos de Jesus. Eles têm marcas, eles têm características distintivas. E uma dessas marcas, evidentemente, é a oração. Dentre os muitos textos que a gente poderia abordar aqui para falar de oração, eu escolhi um texto que fica na carta aos Hebreus, uma carta cuja autoria é discutida até hoje. Há muitas opiniões que vão na direção do apóstolo Paulo, mas há outras opiniões que divergem. O fato é que essa carta foi aceita na igreja desde o início, desde o princípio. Ela foi adotada como uma carta circular, como o próprio nome diz, uma carta destinada aos hebreus. Aquelas pessoas que tinham declarado sua fé em Jesus, que eram de origem israelita. E dentro do assunto que nos importa hoje, uma das características dessa carta, um dos temas principais dessa carta, é mostrar que aquelas práticas do passado, as práticas relacionadas ali ao templo, ou seja, o sacerdócio, os sacrifícios, com todos os objetos, com todas as coisas que havia ali, conforme Deus havia instruído Moisés, lembra que Deus deu modelo, inclusive, para Moisés. O autor de Hebreus, ele traz a ideia clara de que essas coisas que foram apresentadas para Moisés eram sombras daquilo que existe no céu, daquilo que existe numa realidade de Deus. E tais coisas, o autor também traz a ideia clara de que elas foram cumpridas em Jesus Cristo. Os sacrifícios culminaram no sacrifício de Jesus Cristo. Todas as práticas ali, elas estavam relacionadas de uma forma ou de outra à pessoa de Jesus Cristo. E o próprio sacerdócio, ele é definitivamente incorporado, podemos dizer assim, na pessoa de Jesus Cristo, que passa a ser o sumo sacerdote daqueles que creem nele. É nesse sentido, então, que a gente vai procurar aqui o caminho, né? Para essa marca do discípulo de Jesus Cristo, que é a oração. Isso está lá no capítulo 4 de Hebreus, dos versículos 14 a 16. Portanto, esse portanto aqui tem tudo a ver com o contexto da revelação de Deus em Jesus Cristo, a sua ciência de tudo que existe, o papel de Jesus já vinha sendo colocado ali pelo autor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se ou se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Bem, a gente vê aqui, em primeiro lugar, a qualificação de Jesus. Isso é muito importante. É muito importante observar, aprender, confirmar de quem estamos falando, em quem nos apoiamos, a quem são dirigidas as orações. A qualificação de Jesus é apresentada aqui como a qualificação de quem tem o poder do Filho de Deus. Poder, evidentemente, que se reflete na autoridade de Jesus, mas também na santidade de Jesus. Veja que o texto mesmo nos lembra que ele é sem pecado. Quando a Bíblia fala que Jesus é sem pecado, nós temos que entender que isso significa absolutamente sem pecado, porque ele é Deus, ele é absolutamente santo. Mas ele é santo, ele é justo e ele tem plena autoridade sobre todas as coisas. A gente não pode esquecer disso. E é por esse motivo que a gente vê na carta aos Efésios a grande declaração do apóstolo Paulo de que Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quando alguém recorre a Jesus, está recorrendo a alguém que tem poder, que tem autoridade, que tem santidade. É alguém que é Deus, efetivamente. Mas tem um detalhe muito importante. É porque a qualificação de Jesus não está apenas no fato de ele ter o poder do Filho de Deus, mas também do fato de que ele tem a humanidade do Nazareno. Afinal, Jesus vem de uma família de Nazaré. Ele é chamado de Nazareno não porque ele nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, porque você sabe que a profecia mandava que isso acontecesse e todos os eventos, Deus dirigiu todos os eventos para que Jesus realmente nascesse ali, onde era a família de José, da onde vinha a sua família, né? A origem da sua família, as origens lá de Davi, de Jessé, que era o pai de Davi, enfim, o próprio Boaz, né? Como a gente vê ali na história de Ruth, de onde se originou toda essa linhagem. Mas veja que aqui você tem um israelita. Um israelita com todas as fragilidades de um ser humano, e o texto nos diz que Jesus ele é como nós, ele foi tentado em todas as coisas, ele conhece as nossas fraquezas, porque ele mesmo experimentou a fragilidade, a fraqueza humana, as limitações físicas. Jesus, como a gente sabe, sentiu sede, sentiu fome, sentiu sono, sentiu cansaço, ele suava, tinha uma vida física que poderia ser tirada, como de fato foi tirada. E veja, aqui diz que ele sofreu todos os tipos de tentação. É bom a gente entender aqui que Jesus ele se submeteu de fato a muitas tentações e num grau elevadíssimo. Vamos lembrar aqui de que ele foi tentado diretamente ali pelo próprio Satanás, que tentou Jesus em algumas das áreas em que os seres humanos normalmente eles vão cair de uma forma ou de outra, né? Jesus foi tentado ali nas suas necessidades físicas, né? De fome, de sede. Ele foi tentado ali na questão do seu poder, né? Se você pode fazer, faça, né? foi tentado em relação à expectativa daquilo que eu aguardava, né? Você não precisa. Não foi com essas palavras, né? Mas é como dizendo: você não precisa ir até a cruz, eu te dou tudo isto, né? Ou seja, tenha tudo que você precisa aqui, agora, já, né? E claro que Jesus resistiu a tudo isso, como a gente sabe, mas não esqueçamos: tudo que Jesus passou e toda a sua resistência é porque ele é santo, imaculadamente santo, para ser assim, até redundante naquilo que a gente precisa ser no caso de Jesus, né? Ele é imaculadamente santo. Mas o fato é que depois de entregar a sua vida em sacrifício, o que aconteceu com Jesus é que ele não ficou entregue à morte, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, e como o texto diz, ele adentrou os céus. Ele foi recebido na glória, ele foi recebido com honras. Mas Jesus já não merecia toda a honra e toda a glória como Deus? Claro que sim. E essa era a sua condição eterna, era a condição que ele já tinha, a condição que ele já desfrutava como Deus. Mas veja que por um período de tempo ele veio este mundo, ele se submeteu à condição humana, abriu mão da manifestação da sua glória. Veja que a sua glória não é que ela foi perdida. A gente não pode imaginar que Jesus perdeu sua glória, deixou de ser Deus, mas ele encobriu a sua glória. A sua glória não podia ser percebida e não foi desfrutada por ele em muitos sentidos. Mas ele entregou sua vida, ele venceu a morte e ele entrou, ele foi recebido, ele foi introduzido ali na mais alta posição. E ali, onde ele assumiu o posto de sumo sacerdote. Ali, ele cumprindo tudo aquilo que havia para ser cumprido, consumado tudo que havia para ser consumado, assumiu o seu lugar realmente de sumo sacerdote, como a gente sabe. Agora, o que cabe aqui a gente refletir um pouco nessas orações inúteis. Como eu estava dizendo na introdução, como eu estava dizendo no início, quantas coisas que os homens têm inventado. Orações que não são só inúteis, não é apenas a falta de utilidade. Essas orações, elas são abomináveis a Deus. Que orações são essas? As orações que desconsideram Jesus Cristo. Não importa. Portando-se Jesus Cristo, ele foi incluído ali como um adicional na oração. Se a pessoa ora para Jesus Cristo, mas dali em seguida ela está orando para uma outra, para um outro suposto intercessor, um outro suposto mediador, é evidente que ela está desmerecendo a autoridade que é única e exclusiva do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Talvez é por isso que as pessoas, elas, não sei, parece que inconscientemente, parece que elas não se dão conta da grande tolice que elas fazem, porque elas defendem determinadas entidades espirituais, determinados santos, por exemplo, como os seus intercessores favoritos, os campeões de acesso a Deus, aqueles mediadores que podem resolver qualquer assunto, qualquer dificuldade, qualquer problema. Porém, essas mesmas pessoas, elas, quando chega um determinado dia do ano, elas dizem: olha, hoje é dia de fulano, de tal intercessor, de tal mediador. E elas adotam também aquele ali. Ou seja, elas acabam desmerecendo aquele outro mediador, ou mediadora, né? que elas tinham estabelecido, o que é uma grande tolice. Evidentemente que a tolice já começou em desmerecer Jesus, daí para frente é como se diz, é ladeira abaixo mesmo. Mas eu quero aqui fazer uma outra observação. Há lugares e há denominações e há grupos religiosos onde Jesus Cristo ele é colocado como o único. E ali se diz, não, aqui é só Jesus Cristo. Porém, se recorre a fitinhas para amarrar no braço, rosas ungidas, se é que isso ainda existe, não sei, tem as modas, né? Se recorre ao dia da libertação, se recorre ao missionário que tem o poder para efetuar aquela oração, o local onde aquilo tem que ser feito. Muitas vezes se diz que a pessoa tem que ir no lugar para retirar uma determinada maldição, eliminar um determinado tipo de problema. Ora, o que é tudo isso? Tudo isso é desconsiderar Jesus Cristo, desconsiderar aquele que é o sumo sacerdote, ao desprezar aquilo que está na Escritura, ao desprezar quem é realmente Jesus, ao desprezar o poder do Filho de Deus, a humanidade desse homem israelita, desse homem ser humano que hoje está lá nos céus como homem e como Deus, nos representando aquele que tem identificação com Jesus. Aliás, esse é um privilégio, porque se você tem a qualificação, você tem o privilégio de recorrer a Jesus, que não é para todos. Se ele é um privilégio, significa que ele tem um caráter de exclusividade. E essa exclusividade é para quem deposita a fé em Jesus. Por isso é que o autor aqui ele diz que nos apeguemos à fé que professamos. O que é isso? Qual é a fé que nós professamos? Professar significa declarar, verbalizar. A fé que você diz que tem. Você diz que crê em Jesus. Então, claro, existe uma maneira de autenticar isso na igreja, né? Depois de um determinado período, a pessoa ela é autenticada pela igreja nessa sua declaração através do batismo, né? A pessoa diz, eu realmente depositei minha fé em Jesus. Ok, vamos atestar isso, né? E a igreja tem aí os seus mecanismos para autenticar, para legitimar humanamente, porque a igreja foi incumbida pelo próprio Jesus de fazer isso através do batismo. Por isso é que a gente chama isso de credobatismo, né? O batismo baseado na fé, em contraste com outros modelos, aí, com outras maneiras de ver a coisa. Mas o fato é que o autor está falando aqui de apegar-se à fé professada. Que fé é essa que nós professamos, nós, os discípulos de Jesus? A identificação pessoal com Jesus. E como essa identificação pessoal acontece? Por meio da justificação. E como a justificação acontece? Por meio da fé única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Essa é a única via de acesso aos privilégios que são enumerados aqui nessa passagem. Não existe outra via de acesso. Não adianta a gente falar, olha, sobre o poder do Filho de Deus, sobre essa humanidade que faz de Jesus o sumo sacerdote, porque ele não é sumo sacerdote de todos. Ele é sumo sacerdote desses que têm fé nele. E não adianta, não existe uma maneira de contornar essa questão. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Portanto, quem é que ora a Jesus? Quem é que pode orar a Jesus? Quem tem a sua fé depositada nele. É por isso que muitas vezes a gente vê em alguns locais, em algumas instâncias por aí, os líderes muitas vezes até pedem para determinadas pessoas orarem, até mesmo para crianças, o que é um pouco estranho. Para que a gente diga o mínimo, né? É preciso ter uma fé legítima. Não estou dizendo aqui que uma criança não pode crer em Jesus a partir de uma determinada idade, mas aferir e autenticar isso já é uma outra questão. O fato é que os privilégios que são enumerados aqui são dois. E esses dois privilégios já nos falam muitas coisas, se a gente for, se a gente for parar para pensar, para avaliar. Em primeiro lugar, o acesso à misericórdia de Deus, o acesso à misericórdia de Jesus. Esse acesso à misericórdia de Jesus, ele é garantido porque Jesus é o sumo sacerdote. Ele começa na nossa própria conversão. O que é a conversão se não é uma consideração de que precisamos realmente da misericórdia de Deus e que assumimos que precisamos dessa misericórdia? A conversão começa nessa questão, nessa necessidade. A oração do discípulo de Jesus, ela se baseia em necessidades, necessidade de em vários sentidos, mas aqui o autor resume duas coisinhas básicas: a misericórdia em primeiro lugar. E claro, isso não termina na conversão, mas isso vai pelo resto da nossa vida, porque nós, sabedores de que precisamos da misericórdia de Deus a cada dia, nós verificamos que é somente por causa dessa misericórdia que nós ainda estamos aqui, que ainda temos privilégios, que ainda temos uma série de coisas, porque Deus é misericordioso, não colocando sobre nós a sua mão pesada. A sua mão poderia pesar muito sobre nós, mas Deus alivia a sua mão de uma maneira realmente muito grande, muitas vezes imperceptível para nós. Agora, quando percebemos isso, que bom! Como é bom a gente perceber que Deus é misericordioso, e como é bom nós sabermos que temos a pessoa certa a quem recorrer, aquele que se compadece, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele sabe como é frágil o ser humano. Ele veio aqui, ele não pecou, mas ele percebeu como o ser humano ele é frágil, como ele sofre, como é triste a existência humana em muitos sentidos. E o que o discípulo faz quando ele busca a misericórdia de Deus? É claro que ele já tem ali a sua confissão, sua admissão de erros. Isso, claro, envolve às vezes coisas sérias que podem acontecer na vida de um discípulo, mas coisas que muitas vezes podemos considerar insignificantes. Mas o quanto mais formos sensíveis à vontade de Deus na nossa vida, mais iremos ter essa, usando aqui um termo um pouco gasto, nessa sintonia de perceber que precisamos da misericórdia de Deus e recorrer a ela. Não tem lugar na vida do discípulo para essas penitências que foram inventadas pelos homens, né? A gente fica lembrando ali da Idade Média, né? Quando os religiosos, inclusive, infligiam ali castigos físicos, né? Chicoteavam as costas. Até hoje tem grupos que fazem isso, se penitenciarem. Quando não é chicotinho, é subir uma escadaria de joelho, é sei lá o quê. Mas também não tem espaço para hipocrisia. Hipocrisia de achar que, não, comigo tá tudo ok, é misericórdia. Ah, preciso sim, mas tá tudo bem. A gente não deveria ser assim, né? A vida do discípulo não é uma vida de hipocrisia, não é uma vida de pessoas certinhas, de pessoas que não erram, mas de pessoas que estão constantemente precisando da misericórdia de Deus e sabem aonde, ou melhor, em quem encontrá-la. Mas é também o acesso à graça de Deus. E começa também na conversão, porque a conversão, quando encontramos a salvação, é uma grande graça, é uma graça imensa, uma graça imensurável, que não podemos medir. E aquele que verdadeiramente entrega a sua vida para Jesus, ele sabe que não merece. Sabe que não merece, sabe que não, que o que ele merecia, ele não teve o castigo, mas sabe também que aquilo que ele não merecia, ele obteve tantos benefícios, tantas bênçãos, a bênção da salvação, da vida eterna, da vida abundante. E assim também ele segue a sua vida, sabedor de que tem necessidades constantes. Essa é a vida do discípulo. Nós precisamos muitas coisas. Precisamos de coisas pequenininhas no nosso dia a dia, precisamos de coisas maiores. Nós temos problemas de saúde, problemas financeiros, nós temos muitas vezes problemas de relacionamento, nós temos problemas de todos os tipos. Temos necessidades e sabemos aonde e em quem encontrar a graça. Sempre, sempre sabedores de que não merecemos. Não vamos até Jesus porque queremos fazer barganhas, porque temos alguma coisa para oferecer. Olha, eu estou aqui porque o senhor vê que eu estou lendo a Bíblia, o senhor vê que eu estou indo no culto, enfim, eu estou dando dízimo ou qualquer coisa nesse sentido. Não, o discípulo de Jesus, ele não faz isso, ele não faz barganhas com Deus, ele sabe que não há nada a trocar pelos benefícios de Deus, pelas coisas que Deus faz com amor, que Deus nos dá prazerosamente, porque Ele quer nos dar, Ele quer nos presentear. É claro que nós vamos buscar. Ali no texto diz que existe um trono, é o trono da graça. E ali diz que quando nós tivermos a necessidade, quando houver a necessidade, nós precisamos de graça constantemente. Porque nós, se formos basear nossa vida em méritos pessoais, em busca de recompensas da parte de Deus, estaremos muito errados. O discípulo de Jesus Cristo não tem essa marca, não é a marca de um discípulo. Não pode ser essa a nossa característica. O texto fala que por conta de todas essas coisas, a oração deve ser confiante. Oração confiante, não vamos confundir de achar que é a oração que o resultado é exatamente aquilo que nós esperamos. A oração confiante não é nós determinarmos o que Deus vai fazer. A oração confiante é sabermos quem está ali, quem é o nosso mediador, quem é o sumo sacerdote. Sabemos que somos ouvidos e somos compreendidos e somos objetos da sua compaixão. Ele se compadece de nós. Por isso a oração é confiante. Confiante não significa que nós não, muitas vezes não vamos tremer, que não vamos chorar, que não vamos estar com o peito apertado, angustiado. Oração confiante significa que a nossa fé está depositada nele e nele nos apoiamos. Dele dependemos. A Escritura nos fala de muitas características dessa oração. Essa oração, encontramos passagens que dizem: orem sem cessar, orem continuamente, orem o tempo todo. A oração do discípulo de Jesus, ela é uma oração que tem um aspecto, muitas vezes, mais frequentemente, eu diria, solitário. Um aspecto solitário. É aquela oração, aquele momento que você tem para Deus, exclusivo, todos os dias. De preferência, que comece o dia assim. Comece o dia buscando aquele que, na sua declaração, é a pessoa mais importante para você. Essa oração pode envolver muitas e muitas coisas, ela pode ter uma lista de coisas, enfim, é uma oração constante. A oração deve acontecer no lar do discípulo de Jesus. Que bom quando todos ali são discípulos de Jesus e podem se unir em oração, mas se não for o caso, que esse discípulo, se ele tiver autoridade, se ele for o chefe ali da família, ele dizer: olha, esse é o momento de oração, eu vou orar aqui. Claro, não vai pedir pro incrédulo orar, mas ele vai colocar o momento de oração, ele vai interceder pelas pessoas que não conhecem Jesus ali no seu lar. Se ele não tiver essa autoridade, as pessoas ali na sua casa tem também que perceber, não porque queremos vender um produto, né? Queremos vender uma imagem, mas claramente saberem a importância que Deus tem para nós e a importância que nós damos a esse tempo de oração. Oração com os irmãos, oração coletiva, oração da igreja, com a igreja. Essa oração tem que existir. Quantas vezes nós encontramos na palavra de Deus o encorajamento para que nos unamos em oração. Quantas vezes no livro de Atos nós encontramos essa realidade, o pessoal estava junto, já estava orando, o pessoal se reunia, oração. Nós oramos uns pelos outros, nós precisamos orar uns pelos outros. Paulo orava pelas igrejas e pedia oração das igrejas. A oração uns pelos outros, ela nos ajuda a nos compreendermos, nos ajuda a nos amarmos. E, claro, certamente, a união das nossas orações, não é que isso soma, né? Jesus está lá fazendo a contabilidade, né? Olha, tem 100 pessoas orando, essas coisas de corrente de oração que o pessoal inventa por aí, né? Tem 100 pessoas orando por esse pedido, eu sou obrigado a atender, né? Não é essa a conta que Deus faz, mas evidentemente a união em torno da oração, ela nos fortalece, ela aperfeiçoa a nossa comunhão com Deus juntos. Eu quero aqui dar um destaque para o culto de oração em que todos deveriam participar, o culto de oração em que conhecemos as necessidades uns dos outros, nos interessamos por elas, em que verdadeiramente mostramos que estamos interessados na vida coletiva de oração, porque sabemos os motivos disso. É muito importante e é um grande privilégio que nós temos. A palavra de Deus nos diz que devemos orar por todos os tipos de pessoa, autoridades, pelas pessoas que não conhecem Jesus no mundo, pelas pessoas que precisam do Evangelho, por todos os tipos, sem discriminação, até mesmo pelos inimigos nós devemos orar. Isso é um dever daquele que é discípulo de Jesus. Oração confiante é marca do discípulo de Jesus. Orar em nome de Jesus não pode ser um código, um refrão, como se fosse uma fórmula mágica. Orar em nome de Jesus precisa ser algo real na vida de um verdadeiro discípulo, porque o em nome de Jesus significa que é através dele, é por meio dele, é na autoridade dele, no papel dele como sumo sacerdote, sem qualquer acréscimo, sem qualquer intromissão de qualquer tipo de outro mediador ou recursos, atalhos que se parecem mais com feitiçaria do que com qualquer outra coisa. Orar com confiança, baseados na identificação com Jesus Cristo. É isso que temos como grande privilégio, é uma marca de discípulo, que a gente valorize isso, pratique isso, que Deus nos ajude a ter essa vida de oração como a Bíblia coloca para nós. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.